Eu transei. Minha vida mudou toda, a autoestima tá lá em cima. Eu sou o rei da porra toda. Foi bom pra cacete, eu enfiei meu bilau. Foi meio esquisito que não entrou até o final. Mas que se foda, ela tinha bunda gorda. Quem sabe não foi isso que bloqueou minha diromba. A notícia foi uma bomba, gritei do fundo do meu peito. Eu transei com uma garota, eu sou um novo sujeito. Não entrou tudo, mas foi gostosinho. Depois da sua buceta, minha pica já sentiu a diferença. Não sou bobão, então postei no Face que ontem de noite eu até transei. E qual é sua marca e presença? Queria deixar claro que eu meti a beça, que eu coloquei o pau numa vagina, que eu fiz sexo uma vez na vida. Ih, mensagem da Lídia. Ah, que maneiro, será que ela tá chamando pra... Ih, não é pro outro encontro não, hein. Hã? Eu meti no umbigo dela? Como assim? Ela não quer nunca mais me ver porque eu meti e gozei no umbigo dela? Fala sério! Então eu sou um virgem fudido ainda! Como é que eu soquei no umbigo, cara? Gol! Errei o gol! Errei a chota! A chota! Por favor, Lídia, não me evite, não me evite.